mais apertar. E a felicidade bate. Então vai saber que jamais foi feliz. São loucuras no coração. Loucuras no coração.